Vamos beber, viu? Hoje vamos todo mundo lá pro cabaré. Ela não tá matando nem roubando, só tá garantindo o pão. E não pediu sua opinião. De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho. É investimento com retorno garantido. Ela não é rapariga, é vendedora de amor. E quem tá falando mal é porque nunca provou. Ela não é rapariga, é vendedora de prazer. Basta uma hora de serviço e você vai me entender. Mas ela não é rapariga. E não é, é não mais. Portal do Arrocha. De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho. É investimento com retorno garantido. Mas ela não é rapariga, é vendedora de amor. E quem tá falando mal é porque nunca provou. Ela não é rapariga, é vendedora de prazer. Basta uma hora de serviço que você vai me entender. É que ela não é rapariga, é vendedora de prazer. Basta uma hora de serviço que você vai me entender. Mas ela não é rapariga, é vendedora de amor. Falando mal é porque nunca provou. Ela não é rapariga. Ei, menino, que hoje eu tô igual a de pirona. Ou me engole ou passa mal.